A partir de agora, entra no ar Rádio São Jerônimo, AM 1240, ZYK 355, São Jerônimo, Rio Grande do Sul, Brasil.